Aleluia, o Senhor está muito aqui nesse lugar. Glória a Deus. Vamos fazer a nossa confissão, então. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. E nós dizemos glória a Deus. Aleluia. Vamos fazer a nossa, aquela oração para os perdidos. Para os nossos queridos, que ainda não aceitaram Jesus, porque eles não sabem. Porque ainda eles não entenderam dessa salvação, desse amor, dessa grandeza, dessa qualidade de vida, dessa proteção. Mas nós vamos colocá-los nas mãos do Pai nessa manhã e algo já vai começar a acontecer para eles. Aleluia. Então você coloca aí o nome que você quer nesta manhã. Pai, eu intercedo por e os entrego a você agora. Não importa o que eles já fizeram para mim. Eu te peço, não leve em conta. Limpe a conta deles. Porque tudo o que fizeram eu não recebi. E eu te peço, Jesus, manda trabalhadores para a seara deles. E Pai, eu te peço que os anjos sejam enviados para visitá-los, para criar uma atmosfera ao redor deles, que os farão ouvir a sua voz e saber da sua presença. Jesus, eu te peço, por favor, visite-os agora. Muda a atmosfera onde eles estão. Encha-os com a sua glória e com a sua presença, para que eles tenham um encontro divino com você. Eu sei que na presença da sua graça, da sua misericórdia e do seu amor, eles decidirão pela salvação. Pela fé eu confesso que isso já está feito. E eu te agradeço. Pela fé eu digo que eles já nasceram de novo e estão cheios com o Espírito Santo. E estarão na igreja para o resto da vida deles. Eu sei que você, Senhor, nunca vai violar a vontade deles. Mas na presença da sua glória, eles usarão a vontade própria para escolher a vida eterna. Em nome de Jesus. Nós dizemos amém. Amém. Aleluia. Aleluia. E é isso aí, glória a Deus. Então nós estamos aprendendo que é muito importante a intercessão, é muito importante nós mandarmos bênçãos para as pessoas e confessarmos essas bênçãos. Nós temos que falar a bênção para que elas aconteçam. Então nós já vimos ontem na palavra de Deus que os antigos, né, os santos da antiga aliança, eles entenderam muito bem sobre quando Deus fala a bênção. Porque quando Deus fala, Ele está abençoando. Então, nós temos que fazer igual ao que o Senhor faz, nos ensina, porque toda a palavra de Deus é bênção. Tá? E nós temos essa condição porque a nossa natureza espiritual agora é viva. E ela é da mesma natureza de Deus. Então, ela existe, ela tem nela, em si, as mesmas coisas que Deus tem. Porque Ele nos deu a natureza dEle. Então, quando nós estamos confessando, falando as bênçãos, elas vêm de Deus, porque está nessa natureza que nós recebemos. Então, veja o que nós recebemos de Deus. Nós recebemos tudo o que nós precisamos. Então, muitas vezes, a gente está pensando que o tudo é o material. Sei lá, a casa que está precisando, o emprego, ou qualquer coisa. Gente, dentro dessa vida espiritual, nós temos tudo. Tá? Então, nós temos que aprender cada dia mais a andar neste âmbito espiritual, não no natural. Porque o natural, nós já nascemos com ele e não dá nada certo. Então, de repente, a gente vê nós mesmos andando em escravidão. E nós já estamos livres de toda a escravidão. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos libertos de toda a escravidão. Tá? E, de repente, nós estamos escravos, às vezes, de uma pessoa, de uma situação. Às vezes, queridos, é no trabalho, é na família, é, pode ser até na igreja, sei lá, um amigo, não sei. De repente, nós estamos nos tornando escravos, porque nós não sabemos andar na liberdade que Deus nos deu. Tá? Então, isso é muito importante, o que nós temos dentro de nós. Por isso que, quando nós vamos falando as bênçãos para as situações, nós vamos entrando na condição de liberdade que Deus nos deu. Então, a liberdade que Deus nos deu não é para nós andarmos tipo assim, ah, eu não quero orar hoje. Ah, a igreja, para mim, não está precisando, eu já sei orar. Ah, e inventar doutrinas, tá certo? Então, essa liberdade que Deus nos deu é para nós sairmos de toda a escravidão. Vocês entendem? Existe muita escravidão entre marido e mulher. Não é que é para haver rebelião entre os relacionamentos, mas é para haver Deus para corrigir tudo. Tá? Então, filhos com pais, pais com filhos, trabalho onde é o chefe com o funcionário, funcionário com o chefe, amigos. Não é para haver uma escravidão. Porque nós já fomos livres. Por isso que entra aí essa chave, né, de oração, que é nós sabermos usar as bênçãos. Nós temos que começar a abençoar os relacionamentos. Isso é muito importante, você tem que fazer isso. Porque senão entra numa escravidão do diabo. E as pessoas ficam dominadas pela mente carnal, natural, através de um do outro. E não é para ser assim. Então, se nós formos ligados à parte espiritual que Deus nos deu, nós vamos estar sempre muito bem. Não só dentro em casa, na família, mas na igreja, no trabalho, nas amizades, enfim, em todos os relacionamentos. Isso é muito importante. Nós irmos confessando bênçãos, porque essas bênçãos, elas estão saindo do nosso espírito. Estão saindo da nossa vida espiritual, aonde Deus mora, o Espírito Santo mora lá. Aonde a palavra é que forma a estrutura da nossa vida. É onde nós temos a natureza de Deus. Estão acompanhando isso? Então, não vou dizer que é no primeiro dia, na primeira semana, ou nem no primeiro ano, talvez, que nós vamos entrar naquilo que nós já estamos passando, abençoando. Mas nós estamos chegando lá. Se nós não começarmos a fazer isso agora, nós nunca vamos chegar lá. Como eu disse, que quando nós estamos orando, nós estamos aqui, mas nós estamos orando o que está lá para nós. O que já está feito e preparado para nós lá adiante. Então, se eu não estiver orando aqui agora, eu nunca vou chegar lá. Então, eu vou ficar aqui numa condição escrava, entende isso? Não é para ninguém ter a mente escrava, uma vida de escravidão. De repente, fica isolado num casulo, numa situação que não sabe sair e nem percebe. Porque a escravidão deixa a pessoa cega. Ela não percebe que está escrava a uma situação do mundo natural, que é onde o diabo age. Então, por isso que nós oramos em línguas, lemos a Bíblia e começamos a confessar bênçãos para as áreas que estão difíceis entre as pessoas, devagar nós vamos vendo aquilo sendo rompido, como o sol quando começa a brilhar. A luz de Deus é poder e ela começa a entrar naquela área. Então, depende de nós. Por isso que a oração pessoal é muito importante. E o diabo não quer que ninguém aprenda e entre nessa condição da comunhão com Deus Pai, que é através da oração. Esse momento foi glorioso dessa manhã. Tá? Que quanto mais você puder fazer isso, usar o seu tempo para entrar na comunhão com Deus, mais você vai sair de toda a escravidão que o diabo te coloca. Tá? Porque não é para nós sermos escravos, nem dentro da igreja, nem de nada. Não é para ninguém exercer domínio sobre ninguém. A Bíblia diz isso. Não é para o líder da igreja, o pastor, seja quem for, ser dominador de ninguém. É para Deus ser o domínio absoluto das nossas vidas. E esse domínio que Deus coloca em nós é maravilhoso, porque Ele nos coloca em sujeição no nível do amor dEle. Mas não é para nós seguirmos o que não é dEle. Mesmo que nós andemos juntos, não é para um ficar, sabe, enlaçado pela mente do outro que ainda não está liberto. Vocês estão acompanhando? Então, por isso que está errada a doutrina de que o meu marido não quer que eu vou nesta igreja porque ele não vai, ele não aceita. Ou a minha esposa não permite que eu ore desta maneira porque não é o que ele está fazendo na igreja dele. Está tudo errado isso. Vocês estão me acompanhando? Não, eu preciso acompanhar o meu marido lá na igreja que ele vai. Mas se você já entendeu o que é a verdade e está praticando, você não pode ir lá fazer o quê? Você já tem o seu lugar. Que Deus abriu seus olhos. Não conseguiu abrir o olho do outro. Vocês estão acompanhando? Então, este tipo de escravidão Deus não quer. Você tem que ter esta liberdade para você seguir Jesus. Ele te deu, mas isso só acontece através da oração. Dessa comunhão que você tem com Deus. Então, de ir falando as bênçãos. Então, a doutrina errada faz o quê? Faz as pessoas ficarem ligadas na escravidão, nas doutrinas erradas. Tá? Então, fica isso daí, um com o outro. E não é para acontecer isso. Quando você está liberto, enxergando, mesmo que Deus quer essa luz, está iluminando o seu caminho, você está livre. Você não precisa fazer o que o outro está fazendo, que está fora da luz de Deus. Então, essa é a liberdade que Deus nos deu. Vocês estão acompanhando? Não é você inventar uma doutrina. Ah, eu só faço o que eu quero. Claro, você tem um livre-arbítrio. Você vai para o inferno se quiser. Problema seu, você que escolhe. Ou você escolhe andar nessa luz de Deus que te liberta. Mas esta libertação não é para você ser preguiçoso e não orar, e não buscar Deus. É para você orar muito mais. É para você se entregar muito mais e chegar no seu chamado. E ficar livre de toda escravidão para estar nas mãos de Deus para servi-lo. Não é para você ficar na mão de pessoas. Porque tem muita liderança que não deixa ninguém seguir, servir a Deus. Porque é a liderança que vai dar os cargos e os dons como se fosse possível. E não é. Porque não é ninguém que forma pastor, não é ninguém que forma discípulo. Eles querem formar discípulo. Vou trazer ensino sobre discipulado. Como que é que se torna um discípulo de Deus? É você que tem que orar. Você tem que aprender a verdade, ter revelação do Espírito Santo. Então você vai se tornando um discípulo, mas o discípulo segue Jesus. Que jeito que os apóstolos seguiram Jesus? Eles andaram com Jesus continuamente. Não era só no fim da semana. Era. Não, era diariamente, por 3 anos e meio. Eles mudaram de vida. Então, discípulo é isso. O que você pensa que é ser discípulo? Vocês estão me acompanhando? É isso que Deus quer, que a liderança forme discípulos para Jesus. Foi isso que Paulo fez. Estão me acompanhando? Então, não é que eu vou formar discípulos meus. Não. Dentro do que eu estou andando em Deus, através da minha vida em Deus, vão ser formados discípulos. Nós podemos andar juntos, mas dentro daquilo que Deus tem para cada um. Então, isso é uma liberdade. Vocês estão me acompanhando? Então, quando você vai entrando nisso, Deus vai te dando serviço. Deus vai te dando ocupação no reino de Deus. Tá? Você se encaixando no corpo de Cristo. Então, essa é a liberdade que Deus nos dá. Não é assim, tipo, eu não gosto de... Sabe, orar em línguas, eu oro um pouco. Adorar... Eu adoro confessar, ler a Bíblia. Não tem nada a ver. Então, você está muito preso. Você está escravo. Nós temos que ser escravos de Jesus. Essa palavra é forte, mas é isso mesmo. O discípulo é um escravo de Jesus. Uai, mas então, ser escravo do mundo não é uma palavra forte. Só que não se usa. E, no geral, as pessoas são. Estão me acompanhando? Porque quando a pessoa é escrava de Jesus, o que o diabo fala? Usando a boca das pessoas, óbvio. Ele diz que a pessoa é fanática. É alienada. A pessoa é alienada quando ela está escrava da mente humana. Ela não conhece os caminhos do Senhor, porque os caminhos do Senhor são de liberdade. Você faz porque você conhece, porque você sabe. É isso que Deus quer. Você não está preso a ninguém. Ninguém vai te dar ordem, se é para você orar mais ou menos. Ninguém vai ficar lá, sabe, cobrando ou querendo que você mude o seu jeito de vida. Quem não ora, quer que você não ore. Não quer mesmo. Tá? E fica achando que é demasiadamente servir ao Senhor. E para a igreja é muito. O que, que é? Você vai para a igreja todo dia? Você é louco? Mas para ir para o cinema, para o shopping, ficar lá sentado no sofá em casa não é muito, né? Não fazer nada não é muito. Escolher as próprias coisas não é muito. Vocês estão acompanhando? Então, as coisas de Deus, elas são mesmo debaixo de uma perseguição. Jesus já falou, quem anda com ele vai ser perseguido. E daí? Mas nós somos abençoados, porque somos perseguidos. Então, voltando ao assunto de que nós temos que falar as bênçãos para as pessoas, para as situações, para tudo. Por isso que isso tem que ser dentro de um momento que nós estamos em comunhão com Deus. Tá? Então, tipo, você ficou adorando a Deus aqui, num certo momento você começa a falar bênçãos. É assim que é. Por quê? Você já entrou na presença dele. Você ficou um tempão adorando o Senhor. Agora você está, gente, face a face com Deus. Espiritualmente você está. Então, você pode ir confessando, falando as bênçãos. É importantíssimo. E principalmente para aqueles que se tornam nossos inimigos. Porque é muito fácil, quando a gente está andando com Deus, arrumar inimigo do nada. Fala a verdade. Mas do nada, gente. Ah, eu não gosto da roupa que você usa. Pronto, já é inimigo. Não gosto mais. O diabo põe cada coisa de idiota, estúpida. Sabe, porque a pessoa não está crescendo espiritualmente, tem muita cura para receber no coração e não consegue mais ficar junto uma pessoa da outra. Então, cuidado com a escravidão. É nessa hora que nós temos que começar a falar bênçãos. E devagar, nós vamos ficando libertos daquela situação e as pessoas vão tendo chance de ficarem também. Elas, cada um é que decide, né? Não somos nós que vamos decidir, mas isso ajuda muito as pessoas. Com certeza. Porque às vezes é aquele que está morrendo afogado, não sai de lá sozinho. Se você puxar, a pessoa, se ela quiser, ela vai sair, né, do afogamento, né? Depende, tem gente que não quer, mesmo que você estenda a mão, ela não vai querer sair de lá. Mas a nossa fala de bênçãos, enquanto nós estamos sozinhos, não é agora que nós estamos conversando ali fora, na esquina, ah, é uma bênção, não é isso aí não, viu? Que eu estou falando, tá? Ah, que aquela pessoa fez muito... Ah, que seja mesmo, abençoada. Mas não é isso que eu estou falando. Vocês estão me entendendo? É sozinho. Você e Deus. Colocando aquela pessoa ali, junto, no meio, entre você e Deus. É isso aí. Bênção para o trabalho, bênção para o dinheiro, bênção para a saúde, bênção para a segurança, para não sofrer os ataques que chegam até a ser de morte, de destruição de vida. Tá? Vocês estão acompanhando? Isso é comunhão com Deus. É assim que o cristão, o crente, tem que viver. Não é só vir aqui na igreja, ah, já fui na igreja domingo. Não é isso. Tá, queridos? Então é por aí. Então vamos ver mais algumas coisas aqui na palavra de Deus para nós sermos abençoados. Veja então, Gênesis 14, nós vamos dar uma... Eu nem vou conseguir falar tudo de bênção, porque a Bíblia é só bênção. Mas é gostoso a gente ouvir Deus falando as bênçãos, não é, gente? Isso dá uma força, fala a verdade. Eu tenho certeza que quem saiu ontem da igreja, saiu abençoado e querendo abençoar mais. Porque é Deus. E Ele quer que nós façamos isso, porque é o único canal que Ele tem para abençoar. Se não falar a bênção, não vai ser abençoado. Entendeu? Agora a gente precisa tomar cuidado lá dentro de casa. Ah, isso aqui é, ó, não tem jeito, é um traste. Ah, isso aqui... Ô, gente, isso aí nós estamos trazendo maldição. Ah, porque não vai para frente, mas nem com reza brava. Então, não vai mesmo. Para, muda. Quando você estiver orando, você confessa: Pai Celeste, abençoa este coração, esta vida. Eu confesso sucesso. Ah, você acha que Deus não tem como mudar a cabeça daquela pessoa, o jeito daquela pessoa, o modo de ver daquela pessoa, mudar o rumo que está errado para cá? Claro que tem. Você que tem que começar a ver essa bênção, falando, e já vê, conforme você fala, você começa a ver essa bênção na pessoa. É maravilhoso. E Deus começa a mudar, e Deus começa a mudar. Antigamente, que meu marido ficava lá segurando tudo que era dinheiro, não queria me dar, porque era o diabo. Queria ver se eu desistia, se eu ia fazer outra coisa. Mas Deus, como eu fico muito em comunhão com Ele, Ele me dá a ideia de como orar. Se você ficar muito com Deus, Ele vai falar para você que jeito você tem que orar na sua vida. Então Deus falou assim, ó, ora e peça a bênção para o coração dele, para eu abençoar o coração dele. Então, eu, Pai, abençoa o coração do Fernando agora. Dá o que ele precisa, faz ele feliz. E, Pai, abençoa ele para ele me dar... Estava chegando o fim de ano. Abençoa ele para ele me dar o 13º. Isso quer dizer, para ele me dar um pouco a mais. Para ele me dar mais. Abençoa. No começo, ele... E aí, você vai me dar o 13º? Ah, não sei. Isso aí vou ver ainda. Não, eu vou dar. Pô, dava um pouco, mas não dava integral. Ficava enrolando e tal. Gente... Eu fui confessando tantos anos isso que eu não preciso mais confessar isso. Isto já passou do além. É uma escravidão você querer depender do que o outro é. Você tem que depender de Deus. É Ele que move, que faz tudo. Eu confesso o dinheiro que Ele me dá abençoado e multiplicado. Gente, foram anos, todo santo dia, anos, e isso aconteceu. Multiplicado, abençoado. Deus me ensinou que era para orar para o dinheiro que está no banco, para o dinheiro que já chegou, que nem chegou, mas que já chegou espiritualmente, já estava parado em algum lugar aí na mão do diabo. E aconteceu. Nós precisamos saber falar as bênçãos. Às vezes você tem alguém que trabalha com você, está com dificuldade, você tem que orar para aquela pessoa. E assim vai para tu. Vocês estão acompanhando? É isso aí. Então veja aqui, gente, a importância de abençoar as pessoas. Gênesis 14, versículo 17. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, nós sabemos que Melquisedeque é um simbolismo do Deus Altíssimo aqui na Terra. Porque ele não veio de linhagem nenhuma, ele surgiu. Então, ele é uma espécie, né, do Deus Altíssimo. Porque ele não teve aquela sequência da hierarquia do sumo sacerdote. Tá? Então, esse daqui foi Deus que pôs ele aqui. Então, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele abençoou Abraão. E disse, bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu, Abrão, o dízimo. Então, veja que ele abriu a boca e falou uma bênção para Abrão. Tá? Ele confirmou aquilo que Deus já tinha dito que ia fazer na vida dele. Tá? Então, ele foi abençoado. Isso é muito importante. Então, como que nós vamos abençoar as pessoas? Como eu disse, nem sempre as bênçãos precisam ser materiais. Dá uma cadeira, dá um sei o quê. A palavra. Começar. Gente, quando é aniversário, parabéns, desejo muitas felicidades, sucesso. Isso é muito importante. Pensa que não. Você está falando uma bênção para a vida da pessoa. Tá? Você não vai falar assim, ô, é seu aniversário, olha, que você seja amaldiçoado, corra todo mal, que se dane. Não é por aí, né? Você está falando uma coisa boa, isso daí é bênção. Parece que não. Você, bom dia, boa tarde, Deus te abençoe. Isso é muito importante. Né? Ficar que nem burro chucro, que não olha nem na cara, não cumprimenta. O que, que é isso? Nós temos que falar para acontecer. Que o seu dia seja uma bênção hoje. Você já lançou aquilo e Deus já vai fazer. Estão acompanhando, queridos? Quando levanta, isso é muito importante, abençoar a sua casa, a sua família. Eu confesso bênção para minha casa, eu confesso bênção para minha família, o trabalho. Senhor, libera as tuas bênçãos, porque nós já estamos abençoados, Senhor. Gente, isso é oração. Nós temos que aprender, exercitar e fazer. Você vai ver que a sua vida vai começar a mudar. Tudo vai começar a mudar. Tá? E é isso que Deus quer. Então vamos ver o que Jesus falou sobre abençoar. Mateus 5, vê lá. Tá valendo? Isso aí. Mateus 5, aleluia. Versículos 3 em diante. Quando Jesus fala aqui, bem-aventurados, ele está falando de bênçãos. Seja abençoado. Ok? Bem-aventurado, seja abençoado. Então, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus está falando o que o Pai falou para ele. Porque tudo que Jesus falou foi o que o Pai transmitiu para ele e Jesus é que transmitiu para nós. Então, ele está abençoando cada humilde de espírito. Nós já falamos que humilde não é andar de chinelo de borracha, com uma carroça, aí com um cavalo aí fora. Não, porque às vezes a pessoa quer ser tão humilde, não é isso. Humildade é nós sabermos receber e dar. Obedecer. Saber o nosso lugar sempre. Amém? Então é isso que ele está dizendo, que é abençoado isso. No 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ah, chorar do quê, né, gente? Às vezes, uma injustiça, uma dor, uma dificuldade ministerial, uma perseguição, qualquer que seja. Deus promete o consolo. Deus abençoa. É isso que ele está dizendo. 5, bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. O manso não é aquele que, tipo assim, oi, sempre com aquela vozinha, né? Não é isso. O manso é igual foi Moisés. Ele era um homem manso de espírito, porque ele obedecia a Deus. Se humilhava a Deus. É isso que Deus quer, tá? Aí, no 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, é abençoado aquele que quer a justiça de Deus, que quer andar nessa justiça, fora do pecado. É abençoado. Vai ter fartura, ele diz, de bênçãos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Olha aí, coração limpo, puro. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Deixa as pessoas ficarem inimigas e falarem mal, principalmente do que é da doutrina. Principalmente porque isso existe, né? Existe muita divisão nesse aspecto, as pessoas se levantando e falando coisas erradas por causa da doutrina. Isso é muito pior do que falar mal de outras coisas, tá? Das pessoas. Então, é isso que o Senhor está enfatizando aqui, que isso daí vai se reverter em bênção. Quando as pessoas duvidam do santo procedimento daquele que está vivendo na palavra. É isso daí. Então, nós sempre vamos lucrar com Deus se nós realmente estamos na palavra. Não tem importância o que os outros falam, o que os outros fazem. Porque a luz, gente, vai sempre prevalecer. Tá? E ela prevalece diante de todos, porque não dá para esconder a luz. Tá? Então, vamos ver agora Lucas 6, 27, diante disso daqui. Lucas 6, 27. Não, 28. Lucas 6, 28. Não dá nem para eu chegar nos Salmos, né? Salmos são infinitos. Eu não vou chegar nos Salmos hoje e nem vou chegar em Deuteronômio 28. Vou deixar para outro dia. Não sei que dia que Deus quer, se é domingo que vem, vamos ver. Mas é importante também a gente examinar todas as passagens que Deus fala de bênçãos, que nós temos que falar a bênção. Começa a falar a bênção para o seu inimigo, conforme está escrito no 28. Bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Quer dizer, fale bênçãos para as pessoas que estão contra você, que são seus inimigos. Gente, mas não é na frente dos outros, vocês estão me acompanhando? Isso daí é lá quando você está com Deus sozinho, no teu coração com Deus, você vai encharcando aquela pessoa de bênçãos. Falando bênçãos, você fica livre daquilo que o diabo quer colocar na sua vida. E Deus tem como se aproximar daquela pessoa, colocar o amor dele lá para mudar aquela situação. Porque lá o diabo não vai poder ficar diante de tanta fala de bênçãos. Como que eu vou falar para quem me roubou que é para ser abençoado e ter mais ainda? A pessoa roubou tudo, roubou minha bolsa, roubou meu casaco, roubou, sei lá, meu carro. Senhor, que essa pessoa seja muito abençoada com isso. Abençoa agora, visita agora, cuida, dá mais, porque para mim não vai faltar nada, porque você é o meu pastor, porque você está comigo. Gente, na hora dá uma raiva, porque como eu digo, é a alma, mas a hora que você senta lá para orar, logo o amor de Deus te envolve, te enche, você começa a falar bênçãos. Por isso que tem que ter oração, pessoal, senão você não consegue fazer isso. Mas isso é mandamento, Deus mandou. Então, se você começar a confessar bênçãos para aqueles que estão fazendo coisas ruins contra a sua vida, você vai ser visitado por Deus para ele te dar o que aquela pessoa não te deu. Porque muitas pessoas querem o retorno das próprias pessoas. Não adianta a gente querer coisa dos outros. Nós é que temos que ter o que dar para as pessoas. Muitas vezes eles estão ofendidos porque é o amor do pai, o amor da mãe, o amor do filho, o amor não sei de quem, e não vai ter. Mas se você começar a dar este amor, falando estas bênçãos, vai haver uma mudança. As pessoas, num dia, vai chegar uma hora, vão querer você. Vão mudar. Vocês estão acompanhando? Então é muito importante nós irmos abençoando as pessoas, as situações. Então é difícil de entender isso, porque é coisa espiritual, e muitas vezes do nosso próprio coração aceitar. Tipo, eu não consigo, mas comece devagar e vai dizendo, eu faço isso porque é mandamento. Jesus, você mandou, é por isso que eu estou fazendo. Mas me ajuda, porque eu nem estou conseguindo, não estou achando graça nisso. Mas me ajuda. E devagar você vai fazer de coração mesmo, porque aquilo lá não vai mais afetar em nada a sua vida. O que as pessoas estão fazendo, ou a dificuldade que você está vivendo junto dessas pessoas, das situações. Depois nós vamos ver em Salmos também. Importantíssimo nós confessarmos bênçãos para todo o nosso ganho, para o nosso dinheiro, para os alimentos dentro de casa, vestuário, seja o que for, para nunca faltar nada, porque o Senhor nos dá com abundância. É para nós até dividirmos com os outros. Porque quando Deus dá, é para dividir. Porque Ele não está inimigo daqueles que não estão salvos. Deus não pode só não fazer nada além porque eles não querem, ainda não aceitaram. Mas nem por isso Deus quer o mal para eles. Vocês me acompanham? Porque Ele abençoa o ímpio, né? Deus abençoa o ímpio, faz o sol nascer para eles também. Então, Deus já nos ensinou como que nós temos que fazer. Por isso que nós precisamos ter o coração de Deus, não esse coração velho, antigo, que nos serve. É o coração de Deus. Isso vai mudar, trazer qualidade de vida. Nós vamos ficar totalmente libertos de toda a escravidão. Tá? A dificuldade da nossa vida é a escravidão e nós já fomos libertos. Valeu, queridos. Aleluia, Senhor. Aleluia, aleluia. Eu quero louvar o Senhor, porque a bênção do Senhor está aqui, a unção dEle. E Ele tocou uma pessoa aqui, enquanto nós estávamos adorando o Senhor, que tem passado problema no trabalho, dificuldade, às vezes mal-estar, e isso está atrapalhando o seu rendimento e até a sua colocação lá no teu trabalho. Isso pode prejudicar até o seu emprego. Mas o Senhor visitou você. E isso não vai acontecer mais na sua vida. E o Senhor te livrou de qualquer laço que o diabo estava colocando sobre você. Ele fez isso nessa manhã em você que estava passando essa situação. Então você pode louvar o Senhor e agradecer porque Ele fez. E você vai poder testemunhar, porque você vai ver que isso não vai acontecer mais. Glória a Deus. Isso era um golpe do diabo para arrancar o teu emprego.